Puxa, gordão! Jô, o sax mais gostoso do Brasil! Quando você vai perceber pelo tempo de ti, eu te quero ao meu lado, eu sei. Que a minha fama e boi, o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de fato. Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter, eu te quero ao meu lado, eu sei. Que a minha fama é boa e o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de fato. Tô precisando de ter, vou não ver. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você. Só tô querendo você. Tô precisando de dengo, não vê. Tô nem aí pra rolê. Tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você. Só tô querendo você. Portão da Rocha. Alô, meu parceiro Emerson Wesley. Tamo junto. Esse é top. Portão. Perceber que eu lutei pra te ter, eu te quero ao meu lado, eu sei. Que a minha fama e boi, o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de fã. Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter, eu te quero ao meu lado, eu sei. Que a minha fama e boi, o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de fã. Tô precisando de ter. Não vê, tô nem aí.